dia, queridos ouvintes, queridos irmãos. Eu quero meditar nesta manhã no Salmo de número 41. Apenas os três primeiros versículos deste Salmo. Não vou ler, mas eu peço que os irmãos possam ler depois em sua casa. Neste Salmo, o rei Davi narra a sua própria situação. Ele está passando por um momento de enfermidade. Ao redor dele estão pessoas falsas que o visitam para apenas dizer que a sua enfermidade é por causa do seu pecado. Mas o que me chama a atenção nesses capítulos, ou melhor dizendo, nesses versículos, é sobre a importância da solidariedade, a importância de sermos solidários com as pessoas. E eu quero deixar aqui também algumas consequências boas que recebemos do Senhor quando ajudamos aos necessitados. Queridos, nós vivemos um mundo de busca e satisfação pessoal. Corremos para o nosso socorro e isso nos impede de ajudarmos aos outros. Existem pelo menos 4 promessas de Deus que o salmista cita aqui nestes versículos sobre a vida dos misericordiosos. Primeira promessa que nós podemos ver aqui é que nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa paz e felicidade completa e verdadeira. Ou seja, não é a felicidade e paz que vem dos prazeres da carne. Não é também a paz e a felicidade que vem da realização pessoal, nem do dinheiro, mas vem do coração de Deus para o nosso coração. A segunda promessa que nós vemos aqui rapidamente é que o Senhor o livra no dia do mal. Muitos males enfrentamos na caminhada, mas não creio que o salmista esteja falando de livramento físico, mas sim do livramento do dia do mal. Seria com certeza no dia da passagem deste mundo, o último dia das nossas vidas, livrar da morte eterna, dia terrível. Terceira promessa, ele concede a mim e a você uma caminhada de proteção, de preservação e fidelidade e felicidade. Essa é a promessa de Deus às nossas vidas. Quarta promessa que nós aprendemos aqui também do Senhor é que nós sentimos a assistência, ou seja, a presença de Deus quando passarmos pela enfermidade, onde também suas próprias mãos afofa o nosso leito, na nossa enfermidade. Queridos, tudo isso Deus nos concede graciosamente quando nós abrimos as nossas mãos e nosso coração para ajudar aos necessitados. A vida só tem real sentido quando a usamos em favor dos outros. Que pensemos sobre isso. A palavra de Deus sempre traz orientações, mensagens boas para todos nós. Um beijo e um bom dia para todos vocês. Querido Deus, Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem estendido as tuas santas mãos. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos animado, tem nos fortalecido. O Senhor tem nos alimentado, Senhor Deus, física e espiritualmente. Por isso nós te louvamos, Senhor Deus. E tudo que nós recebemos do Senhor, Pai, seja na parte física, na parte espiritual, Pai, nós queremos transmitir para aquelas pessoas que são necessitadas. Quantas pessoas passam, Senhor Deus, por necessidades físicas, Senhor Deus, seja fome, Senhor Deus, seja a dor, Pai, e também, Pai, há necessidades espiritual. Quantas pessoas estão, Senhor Deus, carentes da tua graça, Senhor Deus, e nós queremos, Pai, estender as nossas mãos, Senhor Deus, ajudá-las, Senhor Deus, nessas partes tão importantes, Senhor Deus, da sua vida, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, possa tocar corações. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor. alcança. Doce amor, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, puxa e mata o amor, ainda quando for custoso. Nutre o amor, nutre o amor, mal irado e alma infurioso. Mostre amor, mostre amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera. Sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores, não convém a pecadores, não convém a pecadores.